Paracajão 7, tá? Proibidora. Gente, Paracajão 7, reporte estabilizado nacional. Correu, Bola 230, ponto de espera, Bruno 230, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera, Bruno 230. Para 2010, ajuste de 1020, autorizador de direção da pista no zero, reporte estabilizado. 37, poderia final, ajuste. Brasil 1020, ajuste 407. Afirma, ajuste 1020. Passou 4207, Armadeiro. Frente, azul 4207. Colabora 34, controle 120 do sinal 8. 1208, 1230, bom dia. Já no site tem contato visual, tem pelos autorizados, pista 10, vento 110 graus, 129. Sinal 10 para causar do site. Bom dia, 1-2-3-0. 1-2-3-0, contato radar de colégio Escandalvia, sai da PUCA para o nível 3-7-0. Ok, suavezinha, sai da PUCA, nível 3-7-0, 1-2-0-7, volta pelo. Tente azul 4207, reporte estabilizado na final. Azul 4207. No sétimo solo aos 37, libera a direita, prossegue via Alfa, me chama na Delta para o cruzamento. Tá, 3740, autorizado desvios, após o próximo na relação na torre de Itapa. Autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 109. Gente, azul 2740, autorizado, decolagem, pista 10. Só 4777, estamos em uma cidade indicada. Armazena 3, 109, 4777. Gente. Hotel no 7, autorizado cruzamento na Hotel, estacionar frequência livre. Chat 70 do Colosso 3 Mando, controle 120 decimal 8. Controle 208, azul 277. Bom dia. Controle Salvador, azul 2770. Bom dia. Azul 2770, contato radar na decolagem, escutadinha, coral 1 Bravo para o nível de voo 160. Sobe via coral 1 Bravo para o nível 160, azul 2770. Tan 3740, da presente Rondônia, 2 separa 2 no ponto, ajuste 1020, está autorizado em Electro, da pista 10, está estabilizado. Ano 230, chama Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 2005, alterna 2545, Recife, voo 1230, bom dia. Estabilizou azul 4207. Azul 4207, complete a final de chama pelo Salvador 118, decimal 95. 0,5, bom dia. Controle Salvador, bom dia, está 3198. Está 3198. Aciona identificação, antena pro de Pabog para interceptar a via Bomed 1, 2 para o nível de voo 070. Descida 070, está 3198, está em Cibald, viu à direita. Proa 070. Então 3178, cliente, mantenha nível 210 para efetuar desvios. Devido ao tráfego que não está na escuta do controle, mantendo nível 200 à sua direita. Posição 3 horas, meia dúzia de milhas. O Rio de Salvador, o Xenaveio, 4-0, ponto de espera, pronto, desobra na minha frente. Xenaveio 4-0, cliente, mantenha o ponto de espera e aguarde. 205, vai meter proa 040. Gente, nessa proa a esquerda está autorizado descida para o 070, confirme por quantas milhas vai manter a proa em desvio. Manda menos 30 milhas nessa proa, então vai descer para o 070, tá? 3198. 3198, nessa proa está autorizado desvio, proa 070. Confirma e retorna ao controle até o mês de julho. Tema sua 3198? 3198, autorizado, desvio, reporte a término e desça para o nível 070. Sim, 070, reportará término do dia 3198. 3198, foco número 4 na aproximação, complete redução de velocidade para 2509. Redução 2509, 3198. Rumo 739, reduza para 2409. Descendo a redução, 9739, bom. Azul 2770, rumo coral. Direto coral, 2770. Desça para 4.000 pés, ajuste no 020, com a velocidade indicada. Agora reduzido para 2.509, 4.777. Tem condições de manter 2.509 até o próximo teste? Com certeza, até o próximo apelo, se puder, o dado para 777. Gente, mantenha 2.509 aguardando instruções de controle. Pode voar pelo 4.777? Autorizado pelo. Voar pelo 4.777. Controle está 3198, poderia retornar na chegada para o de Bomédio? Autorizado para o de Bomédio, está 3198. Bomédio 3198. Turno 739, desse para o nível de voo 050. Ok, 050, 9739, informa pelo desvio direita, 080, 10000. Gente, turno 739, após desvio, está autorizado voar em papel. Posso desistir, tá? Não sei se é isso. permanente ou 4777? Autorizado, 4.000 pés, ATIS 777. 4.000 com 1.020, 4777. O azul 2770 solicita desvio à direita, proa 250 por 1 a 5 milhas inicialmente. Voo 4207 no solo às 45, libera a direita e chame solo em 121, decimal 9. 79, voo 4207. Tá, 3198, vê se mantém a uma centena. Uma centena da 3198. Hermano 40, Zanto 1910 graus, 129, sistema de decolagem autorizado, pistão a zero. Sistema de decolagem, pistão a zero, iniciando a chave meia, 11770, salmo tráfego, posição 11 horas, 29 milhas, rumo nordeste. O voo 738, descendo restrita a nível de voo 090. Ciente azul 2770. Rumo 739, salmo tráfego, posição 1 hora, 28 milhas, rumo sudoeste, uma terra 72, subindo restrita a nível de voo 090. Autorizado, descida para 4.000 pés, 1.739. O agora para o A230, está mantendo nível 080. E o azul 2770, sobre essa restrição, nível 160. Reautorizado, nível 160, azul 2770. Então, 3198, doutora, se apare para o sequenciamento, curve a esquerda para o 030, seu limite radial 260, Salvador. Boa, curva à esquerda, a gente tem uma informação à esquerda, pode ser para a direita? Direita, eu tenho um tráfego, então, 3198, desça e mantém uma centena. Então, vai descer e mantém uma centena, tá? Mandando a flor de bombete, 3198. Azul 2770, submantém nível de voo 090. Informa o tráfego adicional, posição 1 hora, 2, 7 milhas, com o Nordeste, 1 aeroporto 321, descendo restrito a 1300. Ciente do tráfego, azul 5, pressão azul 2770. 4198, mantém a proa de boné e informa o pessoal, eventual desvio à frente. Ciente da 3198. O Chanel 140 decolou na Puca, bom dia. O Chanel 140 contato radar decolagem, cruza 4.000 pés em atenção, suba para o nível 350 via, sai da Puca. 350 via 6147. 4777, ao despertar pelo, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0, 20, autorizado em 1.700 da Puca no 0, reporte estabilizado. Ativa, vai descer para 2.000, tem a restrição em pelo? Afirmo. É, você está em fila, descendo para 2000 com 0020. Se quiser, vamos no Donald, tá? 4777. Então, 4777, mantenha fila. Ah, matei. É, 4777. Plano 739, qual é o seu estado indicado? É, conforme solicitar 2409, vai reatuar estápio, 739. Sim, complete redução de velocidade para 2209, é o número 2 na aproximação, plano 739. 2209, 739. Controle, Salvador, Chanel 140, desvio esquerda, proa 060, evitar formações, aproximadamente 30 minutos. Gente, o Chanel livre de desvio, você pode atendo. Forçaremos, Chanel 140. A dura está em Patrônio, está na proa de via esquerda, proa 150, devido formações pesadas, por 1 a 0 milhas. Tente azul 2770 nessa projeção autorizada sobre para o nível 160, repete autônomo, desvio voando coral. Após desvio voando, forma voando coral, azul 2770. 3198, desça para o nível 0050. 050, da 3198, vai até sua desvio à esquerda para 040. Tente, autorizado desvio na pro 040, repete autônomo, tem 3198. Tente agora para o 030, descendo para o nível 050, da 3198. Desce mantém o desvio 070, que forma prática de posição 12 horas, 1 milhas, com o Nordeste, um voo de 738, cruzando 060 em descida. Vai seguir prática na aproximação. Será o número 3, então é 3198. Complete a redução para 2209. Gente, está mantendo 209, reduzindo vai descer para o 070, na 3198. 3198, autorizado manter 2009, desce manter o nível 070, aguardando de coração para o seu tratamento. 3198. Entrando na rota, chama 6140. Sim, chama 6140. Se tiver condições, está autorizado para o Jamo. Direto Jamo 6140. O azul 2770 retornando para o de coral. Sim, azul 2770. Estabilizou o 4777. Então 4777, complete a final e chame torre 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, obrigado, bom dia a todos, 4777. 1739, desça para 2007, ajuste no 020, autorizado em essa esquerda, pistão 0, reporte estabilizado. Pois, eu reportei a estabilizada que foi com 1739. 43198, para o seu cruzamento, mantenha a presente proa. Seu limite será radial 260 de Salvador. Em caso de falha, ao atingir o limite, está autorizado a reassumir a navegação para o Edbuno, completar a redução para 1809, descer para 2010 e completar o nosso procedimento em MS-X3. Entra para 3198. Mantendo o nível 070, mantendo a proa 030, caso de falha vai reduzir 1809 e completar o procedimento, descendo para 2.3198. 3198, desça e mantenha o nível de voo 050. 050, tá, 3198. Controle, boa tarde, bom dia. O voo 648 na saída Boca, efetuando um desvio à esquerda, formações, por 7 milhas. Segundo 648, contato, radar de decolagem, cruza 4.500 pés de atenção, suba para o nível 350, autorizado de desvio, e reporte ao término. Contará ao término, mantendo inicialmente para o 045, subindo para o 350, bom dia 48. Chame a 6140, chame Recife, frequência 96, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 2005, 6140, obrigado, bom trabalho. Solicito Salvador, sou 250, informação Lima. Solicito a proa de ISAP para liberar a informação. Como 250, essa identificação do estado nível de voo 070, voo ISAP, ajuste no 020. 7, voando ISAP para o nível 070, voo 250. Controle 3198, radial 260, pode completar para a Duna? 3198, autorizado, voando a Duna, desça para 3 mil pés, ajuste no 020, aguarde a autorização do ILS. Sim, eu vou estar 3198, descendo para 2000, com vezinho. Bom, instalador, bom dia, azul 2790, depositário pronto. O 2700 mantém o ponto de espera e aguarde. Você está condicionado a usar o comando nacional 10? Afirmativo. Faz o pouso do mesmo ali, mantém pistão 10, prepara para decolagem imediata assim que autorizado, ok? Ciente, após o pouso, a linha e mantém preparando decolagem imediata para o 2700. direita da rota para 090. Recife, quantas milhas está 3098? 15 milhas e está confirmando 10 milhas do 3098. Está 3098, sente autoridade de Rio após 81 para final do procedimento. Sente para 3098. Vamos 739 com a flecha final de Chame São Salvador 118 do sinal 95. 995, com a flecha 1250, solicita proa 060 por 20 milhas. Salvador, voo 9739, bom dia. Sul 2710, tem decolagem autorizada por Tuna 0, vento 120 graus e 909. Decolagem autorizada por 2710. Tuna 739, muito bom dia, continue a aproximação aguardando pista livre, altímetro marca 1020. 739, aguardando o aeroporto. Pode voar direto do Tuna, pode vir? Inicialmente, ETAP. Cheque, por 2710. Chame Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. Recife, 2685, alternando 2545, voo 648, boa. É 3198, mantenha 2.000 pés, reporte quando já se liga na proa de Duna. Agora escusa na esquerda na proa de Duna, mantenha 2.000 pés, 3.098. Sim, autorizado LS aqui no sistema 0, reporte estabilizado na final. Autorizado LS, reporte estabilizado final, 3.098. 11, autorizado pista 1.0, vento 1.20 graus e 1.09. Livre pouso, pista 1.0, voo 9.739. Azul 2710, contato rodado com a Agência da Via, saída Conde, para o nível de voo no 70. Sobe via saída Conde no 702790. 1250, esse mantém o nível de voo 050 até o nível de Duna. 050, posso desviar o Duna com o 1920. Nível 770, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Chame, controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Controle Ilhéus, 301, bom dia, 065 ali, mantém pista no zero, prepara para o decolagem imediato, assim que autorizado. Ali, mantém decolagem imediata com o 2075. ...39 no sol, 59, libera a direita, 12 no decimal 9. 65, tem decolagem autorizada para o turno 0, é um turno 20 graus com 10 nós. Decolagem autorizada para o turno 0, gol, 20 graus. Trolho azul 2710. Possível. Você está batendo a pro mais 5 milhas entre informações? Autorizado. Após o na pro esconde. Autorizado, após esconde 2710. Autorizado ele, está 3198. Está 3198, complete o sinal e chame o tole. 118 do sinal 95. 1895, está 3198. Bom dia, Xanana 200, formação Lima. Xanana 200, acionei a estação dessa via. Vamos de Runa, para o nível de Runa 060. Via, para o 060, possibilidade de voar e TAP, está presente? Autorizado, TAP, Xanana 200. Direto, TAP, obrigado, 200. Então, a próxima fala da 390. 65,01, controle. E 1,20,8, não vou. 208, obrigado. Bom dia, 1,20,8. 3,198, tem pouso autorizado por 1,0,0,0,0 graus, 1,0,9. 3,198, autorizado por pouso grátis. Controle, bom dia, 1,0,5. Olá, São Paulo. 1-2065, contato radar do colégio Suba, via São Bruno, para o nível de voo 360. Via São Bruno 360, voo 2065. Confirmo com as quantas milhas vamos até a pro? Cobramos a pro a Duna agora, 1-2, cuidado. Gente, o Iduna da presente desça para 3 mil pés. Ajuste no 020, aguarde a autorização do IMS. Gente, direita Duna, 3 mil pés, 1-2, 3 mil. Direita, autorizado ILS para Gol? Gol 250, autorizado ILS aqui da pista 0, desça para 2.010, ajuste permanente 1.020, reporte estabilizado. 7.210, após ILS, Gol 1.250. Salvador, 2790? Possível. Precisa manter o 150 para Aracaju. Afirmo, solicita o 150? Positivo. 2710, confirmo. Afirmativo, solicito o 150, 2710. Sub mantém nível 150, azul 2710. Não, 50, azul 2710. Com 2065, chame de Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Recife 128, 35, 251, Gol 2075, boa tarde. Vou chamar na 200, 240, 251, 050. 050, 6200, tá? Chamando a 200, da presente muito 1, a vista para 2.010, ajuste 1.020, autorizado a ILS Active da pista 1.0, reporte estabilizado. Está presente Duna 2.020, reportará estabilizado aqui 2 ILS para 1.050, 2.008. Chamando a 200, número 2 na aproximação, complete está para 2.008. Desce o 6.200, número 1, é sobre Duna? Está 2 milhas de Duna, com o tráfego que procede. Tráfego é o Boeing 738 com grau de 150 e 200 para a aproximação final. Uno 250, complete a final, chame o TI, 118, decimal 95. 1895, torre, obrigado, Matheus. frente agora no ponto de espera. Montero 94, mantenha o ponto de espera, aguarde. Ok, aguardando. Salvador, gol 250, final da 10. É 250, contato no Jota, interruptor autorizado, pista 10, vento 14, 0 graus, 099, altimetro marca 1019. Gente, o voo 10, gol 1250. Para o cruzamento da Amazar 22. Vai passar até o hotel, vai passar para o cruzamento. Condicionado após o pouso do Boeing 737 da companhia na curtíssima, autorizado a alinhar e manter o no zero. Após o Boeing da companhia ali, mantenha o zero, 1094. Zona 250, no sol, zona 4, libera a direita, chame sol 121, décima 9. Deve ir lá na próxima direita, chame sol 119 e o gol 1250. Tracajá, mantenha a ponta de espera, aguarde. Mantenha a posição, Tracajá 7. Após o cruzamento, vai manter a posição antes da Alfa e chamar o solo 1219 para prosseguir no táxi, ok? Vai manter a posição antes da Alfa, chama o solo 1219 para fazer um táxi. Quadro tem decolagem autorizada, pista 10, vento no 30 graus, 11 nós. Tem decolagem no 0 com 1094. Azul 2708, minutos para a posição 11, seguir o radar encerrado, chame o controle Aracaju 3, 1203, 1203, o azul 2703. 290, final do 90, boa tarde. 0094, decolou 16, controle 120, decimal 8. 208, boa. Panamá 200, contato visual tem pouso autorizado, que está no 0, vento 130 graus, 119, altimetro marca 1019. 0019 agora, 63200, cenário de fora. Espera ver a informação. Autorizado, confirme quando tiver condições de uma bomba. É, se confirmaria. Bruno 962 e TAP. TAP, eu vou matar. 1962, informe que Salvador está visando os mínimos, com chuva moderada na cabeceira 28. Quem chegou a Amazônia, Margarida? 1162, informe Salvador espera visando os mínimos, com chuva na cidade 28. Gente, mas a pista ainda é a zero que espera, né? Ah, sim, uma chuva moderada apenas sobre a cabeceira 28. Ah, sim. 1962, Lidona, deixa para 2010, ajuste no 019, autorizado a linha secção da pistola 0, reporte estabilidade nacional. Gente, o azul na 2019, autorizado a linha, circa 2000, o Gol 92. Confirma, a mensagem foi pro Gol 1162 ou pro 9162? 1962, Gol 1162, recebeu tráfego na aproximação, número 2, Gol 1162, mantém a via. Cliente 1162 via. Ana 7, decolou 23, controle 120, decimal 8. 208 para casa 7. Controle para casa 7. Paracajá 17, contato radar da decolagem Supervia, sai da Puca para o nível 230. Sobe, mantém a pista da Puca, subindo para o 230, Paracajá 17. Gol 1094, chame Recife, frequência 126, decimal 85, decolar 125, decimal 45. 26852, 45, gol 1094, obrigado, bom dia. Gol 1162, gol 1162, gol Itapu. Itapu, gol. Gol 1162, favor Itapu, está presente. Gol 1962, confirme se está em desvio. Deve desvio, voando, vai, vai, foi de turno agora, vamos, 1962. Entendi, gol 1962, gol, após o desvio, gol de turno. Gente, obrigado. Gol 1162, reduza para 2309. Reduzindo para 2309, gol 1162.